Quem fecha, ligeiro, mas sem pressa. Um salve pra quem fecha. Negócios, amigos, um salve pra quem fecha. Amigos, negócios, um salve pra quem fecha. Voando alto como aeroplano, tô em cada canto com meu flow cigano. Fazendo outro hit, se me permite, I will get rich esse ano. Disposição não me trouxe danos. Somos o futuro e mal começamos. Bebe o drink enquanto o faroeste pede rap, porque não são tracks que trucidamos. Então me perdoe, chapa, mato esse beat, minha rima é a pá. Que se foda quem é contra, enterra sua cidade, deixa minha no mapa. Vendendo disco eu quero uma casa grande, falador de YouTube, casa grande. Pra chegar no topo a gente faz expande com a paz gigante. Talento novo quebra igual Chris Cross, valendo dobro, pesado igual Rick Ross. Nunca viu alguém trampar tanto pique nós. Até mereci uma bolsa em Illinois. Se amor custa caro, então me resta as vadias, que pra mim só são como peças vazias. Tô lotando pique onde nem festa fazia. Eles têm bolo de dinheiro e eu quero as fatias. Negócios são, amigos são, a parte. As letras miúdas me bate, admita a vida, vive metade. Negócios são, amigos são, a parte. As letras miúdas me bate, admita a vida, vive metade. Igual bala fere, matador igual Balotelli. Marca pele, taca, Machiavelli, saca. Substâncias, qual tu prefere? Quatro Pirelles, pra que meu corte atropele. Hashtag essas rimas nos trending topics. Poetas, no more heroína, Jane Joplin. Pesado demais, exame de doping. Pesado demais, pra que é jovem pra me toque. Natural, desintoxica. Excluídos, hip hop vinga. Vamos bater como Cassius Clay, ei. Vamos bater como Drop Killers. Sem tempo pra conversa, um salve pra quem fecha. Ligeiro, mas sem pressa, um salve pra quem fecha. Negócios, amigos, um salve pra quem fecha. Amigos, negócios, um salve pra quem fecha. Salve, Tom. É a selva, seguimos sem sofrer. Tremeu, meia volta vou ver. Mete a cara pra tentar resolver. É o cheiro da pólvora, vai se apavorar com o peso do revólver. Quem não atirar vai perder. Vou tirar o seu sangue. Paralelo poder, fight the power. 24 horas como Jack Bauer. Osama Bin, Queen Towers. Halloween, Michael Myers. Olhe pra mim e veja a face da morte. Corra de mim, pode rir, tenta a sorte. Tô no corre pelo gin e não por esporte. Come, o Usain Bolt. Negócios são, amigos são, a parte. As letras viúdas me bate, admita a vida, vive metade. Negócios são, amigos são, a parte. As letras viúdas me bate, admita a vida, vive metade. Sem tempo pra conversa, um salve pra quem fecha. Ligeiro, mas sem pressa, um salve pra quem fecha. Negócios, amigos, um salve pra quem fecha. Amigos, negócios, um salve pra quem fecha. Um salve pra quem fecha. Um salve pra quem fecha. Um salve pra quem fecha. Um salve pra quem fecha.